Ficheiro 2, história de quem vai e de quem fica. Índice das personagens e síntese dos acontecimentos dos volumes anteriores. A família Cerullo, a família do sapateiro. Fernando Cerullo, sapateiro, pai de Lila, não deixou a filha prosseguir estudos para além da instrução primária. Núncia Cerullo, mãe de Lila, chegada à filha, não tem autoridade suficiente para apoiá-la contra o pai. Rafaela Cerullo, a quem chamam Lina ou Lila, nasceu em agosto de 1944. Tem 66 anos quando desaparece de Nápoles sem deixar rasto. Aluna brilhante, aos 10 anos escreve um conto intitulado A Fada Azul. Abandona a escola depois de terminar a primária e aprende o ofício de sapateiro. Casa-se, muito jovem, com Stefano Carracci e gere com êxito primeiro a charcutaria do Barro Novo e depois a sapataria da Piazza dei Martiri. Durante umas férias em Ischia, apaixona-se por Nino Sarratore, pelo qual deixa o marido. Depois do malogro da relação com Nino e do nascimento do filho de Gennaro, Lila abandona definitivamente Stefano quando descobre que ele espera um filho de Ada Capuccio. Muda-se para San Giovanni a Teduccio com Enzo Scano e começa a trabalhar na fábrica de enchidos de Bruno Socavo. Rino Cerullo, irmão mais velho de Lila, também sapateiro. Com o pai Fernando e graças a Lila e ao dinheiro de Stefano Carracci, funda a fábrica de calçado de Cerullo. Casa-se com Pinuccia Carracci, irmã de Stefano, de quem tem um filho, Ferdinando, a quem chamam Dino. O primeiro filho de Lila herda o seu nome, Rino. Outros filhos. A família Greco, a família do porteiro. Helena Greco, a quem tratam por Lenúcia ou Lenu. Nascida em agosto de 1944, é a autora da longa história que estamos a ler. Helena começa a escrevê-la no momento em que toma conhecimento de que a sua amiga de infância, Lina de Cerullo, que só ela trata por Lila, desapareceu. Depois da escola primária, Helena continua a estudar com êxito crescente. No liceu, as suas capacidades e a proteção da professora Galiani permitem-lhe ultrapassar incólume um conflito com o professor de religião sobre o papel do Espírito Santo. A convite de Nino Sarratore, por quem está secretamente apaixonada desde a infância, e com a ajuda preciosa de Lila, escreve um artigo sobre esse conflito, o qual, porém, acaba por não ser publicado pela revista com que Nino colabora. Os brilhantes estudos de Helena são coroados pela licenciatura na Scuola Normale de Pisa, onde conhece Pietro Airota, de quem fica noiva, e pela publicação de um romance em que reconstitui a vida no bairro e as experiências da adolescência vividas em Ischia. Pepe, Gianni e Elisa, irmãos mais novos de Helena. O pai, porteiro da Câmara Municipal. A mãe, dona de casa. O seu andar claudicante é uma obsessão para Helena. A família Carracci, a família de Dom Aquile. Dom Aquile Carracci, o papão das histórias infantis, dedicava-se ao mercado negro e à usura. Foi assassinado. Maria Carracci, mulher de Dom Aquile, mãe de Stefano Pinuccia e Alfonso, trabalha na charcutaria da família. Stefano Carracci, filho do defunto Dom Aquile, é o marido de Lila. Administra os bens acumulados pelo pai e, com o passar do tempo, torna-se um comerciante bem-sucedido, graças a duas charcutarias bem lançadas e à sapataria da Piazza dei Martiri, que abre juntamente com os irmãos Solara. Insatisfeito com o tumultuoso casamento com Lila, Inicia uma relação com Ada Capuccio, com quem passa a viver quando ela é engravida. E Lila vai viver para San Giovanni a Teduccio. Pinuccia, filha de Dom Aquile. Primeiro trabalha na charcutaria da família e mais tarde na sapataria. Casa-se com Rino, o irmão de Lila, com quem tem um filho, Ferdinando, que é tratado por Dino. Alfonso, filho de Dom Aquile, é companheiro de carteira de Helena. Namora com Marisa Sarratora e vem a ser o responsável pela sapataria da Piazza dei Martiri. A família Peluso, a família do carpinteiro. Alfredo Peluso, carpinteiro, comunista, acusado de ter matado Dom Aquile, foi condenado a cumprir pena na prisão, onde morre. Giuseppina Peluso, mulher de Alfredo, operária da fábrica do tabaco, é dedicada aos filhos e ao marido prisioneiro. Quando ele morre, suicida-se. Pasquale Peluso, filho mais velho de Alfredo e de Giuseppina, pedreiro, militante comunista. Foi o primeiro a perceber-se da beleza de Lila e a declarar-lhe o seu amor. Detesta os Solara. Foi namorado de Ada Capuccio. Carmela Peluso também gosta de ser tratada por Carmen. Irmã de Pasquale, é caixeira de retrosaria. Mas Lila não demora a contratá-la para a nova charcutaria de Stefano. Foi namorada de Enzo Scano durante muito tempo, mas ele deixa-a sem lhe dar explicações quando termina o serviço militar. Namora depois com o empregado das bombas de combustível da Rua Larga. Outros filhos. A família Capuccio, a família da viúva maluca. Melina, viúva, parente de Núncia Cerullo, lava as escadas dos prédios do bairro velho. Foi amante de Donato Sarratore, pai de Nino. Os Sarratore saíram do bairro justamente por causa dessa relação e Melina quase enlouqueceu. O marido de Melina descarregava caixotes no mercado de fruta e legumes e morreu em circunstâncias obscuras. Ada Capuccio, filha de Melina, em pequena ajudava a mãe a lavar as escadas. Graças a Lila é admitida como caixeira da charcutaria do Bairro Velho. Namorada de Pasquale Peluso durante muito tempo, torna-se amante de Stefano Carracci. Quando fica grávida, vai viver com ele. Da relação de ambos, nasce uma menina, Maria. António Capuccio, seu irmão, é mecânico. Foi namorado de Helena e tem muitos ciúmes de Nino Sarratore. A hipótese de ir cumprir o serviço militar preocupa-o grandemente. Mas quando Helena vai falar com os irmãos Solara para conseguir que ele fique livre, sente-se profundamente humilhado, a ponto de terminar o namoro. Durante o serviço militar, tem um grave esgotamento nervoso e é dispensado antecipadamente. Regressa ao bairro e, forçado pela miséria, põe-se ao serviço de Michele Solara, que a certa altura o manda à Alemanha, encarregado de um demorado e misterioso serviço. Outros filhos. A família Sarratore. A família do ferroviário poeta. Donato Sarratore, ferroviário, poeta, jornalista. Muito mulherengo, foi amante de Melina Capuccio. Quando Helena vai de férias para Ischia e está hospedada na mesma casa em que se encontram os Sarratore, é obrigada a deixar a ilha à pressa para fugir aos abusos sexuais de Donato. Porém, no verão seguinte, Helena entrega-se-lhe na praia, impelida pela dor causada pela relação entre Nino e Lila. Para exorcizar essa degradante experiência, Helena escreve sobre isso num livro que depois é publicado. Lídia Sarratore, mulher de Donato. Nino Sarratore, o mais velho dos cinco filhos de Donato e Lídia, detesta o pai, É um estudante muito brilhante e tem uma longa relação clandestina com Lila, que redunda num breve período de vida em comum quando ela fica grávida. Marisa Sarratora, irmã de Nino, é a namorada de Alfonso Carracci. Pino, Clélia e Ciro Sarratora, os filhos mais pequenos de Donato e Lídia. A família Scano, a família do vendedor de fruta e legumes. Nicola Scano, vendedor de fruta e legumes, morreu de pneumonia. Assunta Scano, mulher de Nicola, morreu de cancro. Enzo Scano, filho de Nicola e Assunta, também vendedor de fruta e legumes. Lila tem uma simpatia por ele desde a infância. Enzo foi namorado de Carmen Peluso durante muito tempo, mas quando regressou do serviço militar, deixou-a sem lhe dar explicações. Na tropa, recomeçou a estudar e tirou o diploma de técnico industrial como aluno autoproposto. Quando Lila decidiu deixar Stefano definitivamente, toma a ela e ao filho de Gennaro a seu cargo e leva-os consigo para San Giovanni a Teduccio. Outros filhos. A família Solara, a família do proprietário do bar-pastelaria homónimo. Silvio Solara, dono do bar-pastelaria, monárquico-fascista, camorrista, ligado aos negócios ilegais do bairro, opôs-se à criação da fábrica de calçado Cerullo. Manuela Solara, mulher de Silvio, usurária. O seu livro vermelho é muito temido no bairro. Marcello e Michele Solara, filhos de Silvio e Manuela, fanfarrões, prepotentes, são, no entanto, apreciados pelas raparigas do bairro, à exceção de Lila, naturalmente. Marcello apaixona-se por Lila, mas ela rejeita-o. Michele é pouco mais novo do que Marcello. É mais frio, mais inteligente, mais violento. É namorado de Gigliola, a filha do pasteleiro. Mas, ao longo dos anos, desenvolve uma obsessão doentia por Lila. A família Spagnuolo, a família do pasteleiro. O senhor Spagnuolo, pasteleiro do bar Pastelaria Solara. Rosa Spagnuolo, mulher do pasteleiro. Gigliola Spagnuolo, filha do pasteleiro, namorada de Michele Solara. Outros filhos. A família Airota. Guido Airota, professor de literatura grega. Adele, sua mulher, colabora com a editora milanesa que publica o romance de Helena. Maria Rosa Airota, a filha mais velha, professora de História da Arte em Milão. Pietro Airota, colega de Universidade de Helena e seu noivo, está-lhe destinada uma brilhante carreira universitária. Os professores. Ferraro, professor primário e bibliotecário, premiou Lila e Helena em pequenas pela sua assiduidade como leitoras. A Oliviero, professora primária, foi a primeira a perceber-se das capacidades de Lila e Helena. Lila, aos 10 anos, escreveu um pequeno conto intitulado A Fada Azul. O conto foi muito apreciado por Helena, que o deu a ler ao Oliviero. Mas a professora, zangada porque os pais de Lila decidiram não mandar a filha para a escola média, nunca se pronunciou acerca deste conto. Deixou, aliás, de se interessar por Lila, concentrando-se apenas no bom aproveitamento de Helena. Morreu de doença prolongada, pouco depois de Helena se ter licenciado. Gerace, professor da escola secundária. A Galiani, professora do liceu. É uma professora muito culta e comunista. Fica de imediato encantada com a inteligência de Helena. Empresta-lhe livros, protege-a no conflito com o professor de religião, convida-a para uma festa em sua casa, dada pelos filhos. As suas relações arrefecem quando Nino deixa Nádia, obcecado pela paixão por Lila. Outras personagens. Gino, filho do farmacêutico, foi o primeiro namorado de Helena. Nella Incardo, prima da professora Oliviero. Vive em Barano d'Ischia e no verão aluga quartos em sua casa à família Sarratora. Recebeu Helena em casa para umas férias balneares. Armando, estudante de medicina, filho da professora Galiani. Nádia, estudante, filha da professora Galiani e namorada de Nino, que acaba o namoro com ela por carta enviada de Ischia quando se apaixona por Lila. Bruno Socavo, amigo de Nino Sarratore e filho de um rico industrial de San Giovanni a Teduccio, dá trabalho a Lila na fábrica de enchidos da família. Franco Mari, estudante e namorado de Helena durante os primeiros anos da universidade.